Estou recebendo aqui no estúdio o Júlio César Andrade, ele que é gestor do projeto de empreendedorismo no escritório do Sebrae, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma nova atividade que está chegando, né? Enfim, mais uma edição do seminário Empretec aqui na cidade de Foz, e que já está aí. Enfim, vocês vão disponibilizar 30 vagas para a turma? Isso, são 30 vagas. O Empretec é um seminário que tem por objetivo desenvolver características empreendedoras naquelas pessoas que pretendem ter o seu negócio próprio, né? Falando um pouquinho de história, o Empretec funciona no Brasil, acontece no Brasil já há 25 anos, tem mais de 300 mil pessoas que passaram pelo seminário e nós temos resultados bem interessantes. Então são 25 anos já, o seminário acontece em 40 países, esse seminário não pertence ao Sebrae, tá? É importante falar que... O Sebrae aplica, né, a metodologia aqui no Exatamente. Brasil. Exatamente, o Sebrae ele tem o direito da aplicação da metodologia no Brasil, mas é um seminário que foi desenvolvido pela ONU, lá na década de 60, quando um estudioso lá de Harvard identificou empresários de sucesso e as características... comuns entre esses empresários de sucesso. E como havia na época a necessidade de aumento do número de empreendedores no mundo todo, foi desenvolvido esse seminário em cima do desenvolvimento dessas características. E aí o Sebrae, já há 25 anos, aplica no Brasil e tem mais de 200 mil pessoas já que passaram pelo seminário. E você falava até de resultados, né? Porque é feito um acompanhamento aí posterior também, né? De quem passou pelo Empretec. E esse acompanhamento revela que muitos dos participantes conseguiram aí obter lucros maiores, enfim, resultados substanciais. Exatamente. Existe um estudo, uma pesquisa que é feita pelo próprio Sebrae aqui no país, que mostra que 54% dos participantes disseram se sentir mais seguros para tomar decisões, 31% passaram a escrever seus planos de negócio, o que dá um direcionamento para a empresa, ele sabe onde ele está e onde ele vai, onde ele quer chegar, né? E contra apenas 7% que foram identificados antes de participar do Empretec. Então, assim, depois disso... ainda são 71% das empresas que cresceram depois de participar do seminário. E 99% dos participantes do Empretec indicariam o Empretec para outros empresários. Então, são resultados muito expressivos que dificilmente se conseguem em outras soluções, em outras ferramentas, né? E qual que é o diferencial, né, que a gente pode destacar aí com relação ao Empretec? É uma questão até... da metodologia de imersão, o que é que vocês verificam? Tem uma série de fatores, né? Antes de mais nada, até para a participação do Empretec, é feito um diagnóstico prévio e uma entrevista com o candidato. Então, existem alguns processos aí a serem seguidos até a participação. Não basta se inscrever e participar, né? Então, é identificado o momento do empreendedor, antes de mais nada, porque se ele não estiver no momento correto para participar do seminário, ele não vai absorver esse conhecimento. Então, existem alguns pré-requisitos. Por exemplo, pessoas que tiveram perdas de familiares recentemente não podem participar. Casais, marido e mulher, ao mesmo tempo, na mesma turma, não podem participar. Sócios da mesma empresa... não podem participar na mesma turma, eles devem sim fazer os dois, mas não na mesma turma, tá? Assim como é o caso de marido e mulher, tá? Então só aí já existe um filtro para um melhor aproveitamento. E depois disso, a metodologia que foi desenvolvida é muito eficaz. Você tem palestras e dinâmicas individuais e em grupo que desenvolvem. Além disso, existe um trabalho ao longo do seminário todo, que até não é nenhum segredo, né? Mas por conta da surpresa da metodologia, a gente não divulga, não abre, que faz com que eles desenvolvam muito bem as características que são estudadas lá, que são 10, né? Busca de oportunidades, iniciativa, persistência, correr riscos calculados. Como é que se corre riscos calculados? Você estuda o que você vai fazer, você planeja, verifica quais são os possíveis gargalos do negócio e se prepara para aquilo. Pode dar errado? Pode dar errado, mas você minimizou as possibilidades de erro, né? Então, existem várias outras características aí que são estudadas, e eles utilizam essas características no momento de desenvolver esse projeto durante o seminário. E são 6 dias seguidos de atividade, enfim, de manhã, tarde, até um extra aí de noite para que o pessoal consiga dar conta de todos tudo aquilo que é previsto no curso? A gente tenta não assustar muito o participante, mas realmente é um seminário de imersão, a gente divulga que funciona em horário comercial, seria das 8 às 18. Só que, na verdade, existem vários trabalhos que são tarefa de casa. E essas tarefas de casa tomam uma grande parte do tempo restante. Então, existem casos de pessoas que passam aí algumas noites sem dormir, né? Mas isso tudo depende do perfil e da forma de atuação de cada um, né? Para quem tem interesse em participar nessa edição do Empretec, né? Quais são as orientações, né? Essa turma agora vai começar no mês de julho aqui em Foz, né? Exatamente. O seminário acontece no período de 15 a 20 de julho, mas antes disso, agora no dia 5 de junho, nós temos uma palestra de lançamento. Não é específica sobre o Empretec, é uma palestra de desenvolvimento do empreendedor no mercado de trabalho para melhores resultados, né? Mas que tem por objetivo mostrar as características desse empreendedor que atinge o sucesso. E depois a gente fala da metodologia. Aí então são entregues as fichas para preenchimento daquelas pessoas que têm interesse, né? E a gente faz a avaliação e depois agenda as entrevistas. Caso não é obrigatória a participação nessa palestra, caso alguém queira participar, tá? Puxa, eu tenho um compromisso no dia 5, não vou poder participar. Entre em contato por telefone com o escritório do Sebrae, no 3521-5300. Conversa com a gente encaminha a ficha, ele vai preencher, devolve, e aí a gente agenda a entrevista. Importante saber que no período do Empretec, a dedicação é exclusiva. Não existe como continuar com suas tarefas do dia a dia. Ele vai ter que arrumar alguém para substituí-lo neste período. É primordial que isso aconteça para que ele tenha o melhor aproveitamento possível. Até para, enfim, não ficar preso ali nos outros negócios, nas atividades do dia a dia, enfim, para ter dedicação total mesmo àquele conteúdo que está sendo absorvido ali, né? Exatamente, para que haja a absorção do conhecimento, né? Uma boa parte da absorção, é necessário que tenha dedicação exclusiva neste período ali. E até com relação, né, uma pergunta que muita gente faz, né, porque quando se fala do Empretec, imagina-se que seja algo muito caro, mas o Sebrae até trabalha aí para deixar esse custo bem menor aí para o participante? Exatamente. O Empretec, ele acontece em mais de 40 países, né? Aqui ao lado, na Argentina, ele acontece também e dá para fazer um comparativo de valores, né? Falando de valores aproximados. O valor do Brasil eu sei exato e lá eu sei aproximado, né? Fazendo com o Sebrae aqui em Foz do Iguaçu, ele custa R$ 1.600 e pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito, né? Na Argentina ele custa algo em torno de R$ 6.000, tá? Então olha a diferença, porque o Sebrae subsidia boa parte desse custo, porque a função do Sebrae é estimular o empreendedorismo, desenvolver as empresas, gerar emprego e renda. Então por isso existe esse subsídio aqui no nosso país. E é importante aí você que tem interesse, né, ó, já vá se programando aí, os resultados, eles efetivamente aparecem até aqui em Foz do Iguaçu. Quantos anos já vocês aplicam? Você tem... No Paraná, mais de 20 anos. Né? Em Foz do Iguaçu, especificamente, eu não tenho a data exata, mas é próximo disso. Em torno disso. Que eu já ouço até de aplicação do Empretec em Foz do Iguaçu, certamente mais de 10 anos, né? Com certeza. Enfim, muitas pessoas já passaram e vêm colhendo resultados. É uma ferramenta aí bastante interessante para você que já tem um negócio, ou você que pensa em criar um negócio. Então vamos lá. Outras informações no escritório do Sebrae, como é que a pessoa pode proceder? Telefone 3521-5300. Ou diretamente no escritório, que fica na Rua das Guianas, 151. É bem fácil de encontrar. Em frente ao Clube Gresf, na curva da JK ali. Aquela paralela, né? Paralela JK, exatamente. Portanto, né, conversei aqui com o Júlio César Andrade, ele que é gestor do projeto de empreendedorismo no escritório do Sebrae aqui em Foz do Iguaçu, falando sobre essa nova edição do curso Empretec. Muito obrigado pela vinda aqui à RCI. Eu é que agradeço a oportunidade.